que eu preciso fazer pra adquirir meu milagre. Estou decidido a chamar sua atenção e atraí-lo em meio à multidão. Descer ou subir, pra mim tanto faz. Tocando em ti é o que me satisfaz. Descer ou subir, chorar ou sorrir, eu só sei que não saio daqui sem o meu milagre. Senhor, se o teu manto fez o vento estremecer, o que ele é capaz de fazer faz. Descer ou subir, chorar ou sorrir, eu só sei que não saio daqui sem o meu milagre. Senhor, se o teu manto fez o vento disponível pra ti, Senhor.